eu quero ver todo mundo contando com a gente, Patati. Um, dois e três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, para doze, faltam três. Casinha de bambuá, coberta de bambuê, uá, uá, uá, uê, uê, uê. Um, dois e três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, para doze, faltam três. Casinha de bambuá, coberta de bambuê, uá, uá, uá, uí, uí, uí. Um, dois e três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, para doze, faltam três. Casinha de bambuá, coberta de bambuô, uá, uá, uá, uô, uô, uô. Um, dois e três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, para doze, faltam três. Casinha de bambuá, coberta de bambu, uá, uá, uá. Cinco, seis, sete, oito, nove, para doze, faltam três. Casinha de bambuá, coberta de bambuê, uá, uá, uá, uê, uê, uê. Um, dois e três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, para doze, faltam três. Casinha de bambuá, coberta de bambuê, uá, uá, uá, uí, uí, uí. Cinco, seis, sete, oito, nove, para doze, faltam três. Casinha de bambuá, coberta de bambuá.